Caiu. 1-3 de nós, autorizado pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Deve pouso, ciência do deslocamento. Golf Oscar, reporte para ingresso, pistão no 7. Voo 708, estou em Recife, no 25, decimal 45, faltando 25, decimal 8. Atingiu 090, voo no 777. Força aérea 2281, não tem condições de descer e manter o nível 080? Cruzamento da 1028. Vindo do litoral, tem pé. 107, decolou o perfil da El. Força aérea 2281, informa o tráfego à sua frente que está mantendo o nível 100. Destino é Vitória. Decolado, cabeceira 17. Entendeu a velocidade do tráfego? 40 nós. Controle azul 4107. Azul 4107, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Del, transação de NER. Dael de NER e sobe ao 360, 4107. Mateus 090, voo no 777. Matéria 2281, libera extensão para o 120. Quando 777 autorizado a subir para nível 320. 320 no 777. Firme a força aérea. O 2281 prefere subir para o 120. Ciente. 028, reporte livrando o eixo. Reportando, livrando o eixo, guardião 031. Objeto 6741, informação November. Força aérea 2281. 81 subindo para o 120. Zero a coordenada. Esqueci o ar na escuta. Ano 777, chame Centro Recife, ano 28, decimal 8, alterno no 33, decimal 25. 288, 3325, voo no 777. Isso, até o EAP Recife. Eu acho que decolou 1-1 no chame controle 1-1-9 decimal 8. 1-1-9-8, golpe off. Guardião 03, livrou o eixo da 1-0-2-8. Controle, boa tarde, papai, meu whisky, golpe off. Sim. Afirmo. Gente, mantém a escuta permanente. escuta permanente, 03. 5527. 5527, Alfa Charlie. Que Golf Oscar mantém sem condições visuais, ou no meu país, corredor, informo que informo da restrição de do solo até no meu país, à sua frente, o Whisky Golf Oscar, está ciente? Afirmativo, foi autorizado 1500, confirme? Informo que deverá passar ou no 1500 pés em sob a área, ou a 3 milhas do litoral. Ok, estamos atingindo 1500. Gente, o Whisky Golf Oscar. Azul 4107, chame Centro Recife no 28.8, alterno no 33.25. 288-3325, boa semana. Apenas confirmando, senhor, o TRAN 3216 para o Finger 11. 1-1, afirmativo. Ok, obrigado. Tem ninguém aqui para chamar a gente? Para Campinas no 360. 360 será condenado a guarda-copia. Aguarda. Time 721, não assina identificação. Desça para nível 130. Del 130 na Mário, 6721. Web 6741, não cópia. 6741, na sua escuta, prossiga, por gentileza. Autorizado 340 Guarulhos, Upper Whisky 50, decolagem da 10, direita da Eldiné. 119.8, 5562 o transponder. Webjet 6741 autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, conforme 340, Upper Whisky 50, decola da 10 da Eldiné, curvando à direita, 19.8.5562. Chamo pronto para puxa, senhor. Chamará. Azul 4061 no copy. Em condições visuais nos corredores. Confirme o golpe para o golpe. Decola da 10, direita, gole e gonza. 119 decimal 8, 5564. Próximo que eu confirme a radial da localidade. 307. 19 decimal 8, o transponder é 5564. 5564, correto, chamo pronto. Chamará 61. 4 Atenção, ambiente 6721, autorizado via chegada a mar e desça para nível 0, desça para 3.000 pés de altímetro no 0 no 5. 7.015 via mar e para 3.000, ambiente 6721. Meu Whisky Golf Oscar, autorizado voar direto Sierra November Uniforme Tango. 174, firme estimado para pouso. Estimado de pouso 1624. Sente o Whisky Golf Oscar, está autorizado a sessão para o nível 065. Fox Alpha Golf, maintain flight level 100, call Ilhéus approach 120.1. Alpha Golf 052, did you copy? Maintain flight level 100, call approach Ilhéus 120.1. Maintain flight level 100 and will go 120.1. Ascendendo para gente, vai usando 300. 03, ciente a princípio, autorizado base da correção perna do vento da 10. Reporte para girar base da 17. Ingressando na perna do vento da 10, reportará girando base da 17, Guardião 4-0-2, Salvador, boa tarde, tá 3-2-3-4. Controle de Salvador, boa tarde, tá 3-2-3-4. 3-2-3-4, ação de identificação, autorizado via chegada mar e desça para nível 040. Autorizado via mar 040, da 3834, da 90. Ingressando na perna do vento da 10, Fuxera 2281, no serviço radar terminado, 54 milhas sudeste de Salvador, mantenha em nível 120, chame controle Ilhéus 120, décima 1. Fuxera 2281, não copiou? Dois, dois, oito, não tá na escuta? Guardião 03, autorizado girar base do 97, reporte final, treino de pouso baixar travado. Reportar a trem de pouso baixado, travado, autorizado, pouso, Guardião 03. Minha 721, desceu via chegada, Mari para 2000 pés, altímetro no 015, reporte estabilizado no curso localizador. Via Mari para 2015, vai reportar estabilizado, 6721. Ingressou na final, trem baixado e travado, Guardião 03. Guardião 03, autorizado, pouso pista 97, vento 1170 graus, 099. Reportará no solo controlado. Levado a Mari, desce para o 050, da 3174. Número 734, desceu via chegada Mari para 3000 pés, altímetro no 015. Para 3000 pés, desce via da 3834 com 1015. Será 2281, não está na escuta? 941, para 2, 2, 0, 5, 4, 2, 2, 8, 1, está na escuta do controle Salvador. Estabilizado no localizador, 6721. 6721, com faz final do procedimento ele é sexo e sem um glide, chame torre 18, decimal 3. 23, obrigado. Bom, Web estabilizado, localizador, tem a pista vista. M721 no tráfego avistado. Autorizado, pouso pista 10, vento 170 graus, 11 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Gente, autorizado, pouso pista 10, está ciente do deslocamento. M721. Whisky Golf Oscar, confirme chamada de pouso. Será 1624. 2566. Ciente. 2199. Civici Taxi, chame na Quebec para cruzar 1735. Civici Taxi até Quebec, reporta cruzamento no 7, Lima Quiro Zulu. Solo, Salvador Abjet 6741, na posição 5, para o posicionamento. 741, só um instante para seu posto, acendo a posição, tem um tráfego liberando o pátio 3. Aguarde para push, acendo a posição. Está autorizado o acionamento, aguardando para o push, 6741. Diz que Golfiosca... Chame Centro Recife para coordenação 126.85 até 125.45. Boa tarde, gol no 754, na série até o 170. Sem meu tráfego. Salvador, gol no 754. No 754. Boa tarde, transfere até o 170. Vamos em Whisky Hotel, Eco, Chico, controle 198. São 8. Tá livre, seu push M táxi. Amarei, 4061, livre no 8. O Web também tá livre, seu push M táxi. Ciente, 6741. Tá 3834, dessa via chegada para 2000 pés, altímetro 10, 15, reporte estabilizado no curso localizador. Gente, dessa via para 2000, reporta no curso do localizador, tá 3834. Gol 1941, controle Salvador 098. 3566 indicada. 300 quilotangos. Reduza para 250 nós, está 3566. Reduzindo, 3566. Whisky Hotel Eco está na escuta. Só ficar atento se eu tocou antes da faixa do 1.200 metros. Livre à direita, chame solo, 1.21.9. Acente, 1.7.21.9. Reduzido, 229. 4-1, aciona a identificação, desça, autorizado chegada Mari, desça para nível 160. Autorizada Mari, para 160, bom 9, 4. C21, ingresse Alfa Kilo, pátio 3, e aguarde ingresso, pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando ingresso, pátio 1, minha C21. Altímetro no 0, no 5. Teste, via chegada para 3.000 pés, 1.0, no 5. 3.174. 3566, desça via chegada a man para nível 040. 040, 3566. 3566, reduza para 2190 nós. 2109, 3566. Nível 1205. Controle Gol 97, nível 4, para 7. 754, para 7. Na série até o 170. 754, acione a identificação. Autorizado chegada Mari, desça para nível 1970. Gente, Gol 970, Gol 754. Tarde, acione a identificação. Vigilância, você nível 370, reporta o Fito Neto. Patangu, isso que até o Eco, tá na escuta do controle? No 74, reduza para 1809, está 3174. Reduzindo, 1809, está 3174. Controle Salvador, Whisky Hotel Eco. Patango Whisky Hotel Eco, acione a identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Ok, descendo ao 050, chegada Mari, perdeu contato com o Centro Recife, Whisky Hotel Eco. Deixa para Patango Whisky Hotel Eco, reduz a velocidade para 220 nós. Ok, reduzindo 220 Whisky Hotel Eco. Patango Whisky Hotel Eco está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda para o 015, limite o curso do localizador. Seja a prova para o Whisky Hotel Eco? Esquerda, 015, limite o curso do localizador. 015, limite curso, descendo para quanto? 050. Gol 980, autorizado, 390. Descendo para 5000, Whisky Hotel Eco. Estabilizado no curso do localizador, está 3834. 3834, complete final do procedimento ILS X-Way, sem o glide, chame torre, ano 8, decimal 3. Completando ILS sem glide, 223, boa. Atingindo 970, gol 1754. Autonomia de 4,40, alternando com fins para o táxi. Prossegue via Juliette Alfa na Delta 183, 1015 ajuste, 4061 da Azul. Juliette Alfa Delta, torre 183, 1015 Azul, 4061. Foi objeto 6721, vai aguardar o tráfego da Azul liberar a saída do pátio 3. Prosseguindo para o ponto de espera. Após o Azul ingresso, portão 612 está livre. Gente, vai aguardar o companheiro da Azul após ingresso para o portão de número 612, objeto 6721. E 566, reduz a velocidade para 1,80 nós. 1,80 nós, 3566. Feita 3834, passando em direção à Serra Visual, baixar travada. 3834, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 1,0, vento 1,80 graus, 1,0 nós. Tá, atento a ser deslocado no mínimo de expansão. Gente, redução da cadeira em 1200 metros, tá 3834, livre pouso na 10. Para nível 040, Whisky Hotel Eco. 040 Eco. As 4 reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, está 3174 no localizador. Estou na posição 612. Tá firme, tio. Obrigado. Whisky Hotel Eco, curva à direita para o 045, limite o curso do localizador. Reduza para 220 nós. Direita 045, reduzindo a 220 nós. Whisky Hotel Eco, limitado a Lopes. 3174, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8, decimal 3. Reduzindo torre 183 para 3174, obrigado. 566, desça para 2000 pés, altímetro no 0, no 5, reporte estabilizado no curso localizador. 2000, reporta no localizador, 3566.